esqueci. Mas a verdade é que eu vivo a sonhar em te ver voltar. Me perdoa, não pois andei. Esse é meu último pedido. Loucamente assim eu só te amei. Não vai doer, volta comigo. Volta, volta, volta, vai. Seu olhar tá me dizendo que você tá me querendo. Volta, volta, vai. Volta, vai. A nossa felicidade nos levamos a passar. Esqueci.